então, ó, é pra tu mexer o bumbum, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Quando ele soltar o ó, é pra tu mexer o bumbum. Twister Cash Fest Competições. São automotivo, tuning e rebaixados. Vai geral, levanta a mão. Vai geral, levanta a mão. Hoje o couro vai comer. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika. DJ Rodrigo Campos. É o som do verão. Cara de boba, não me engano. Desse jeito manhoso eu sei que tu gosta. Então vem, mulher. Eu sei que tu gosta. Senta, faz 360. Menina, desce e rebota. Faz 360. Menina, desce e senta. Faz 360. Desce e rebota. Faz 360. Menina, desce e rebota. Santinha que nada. Essa mina é gostosa. Essa mina é gostosa. Essa mina é gostosa. Eu sei que tu gosta. Faz 360, menina desce e rebota. 360, menina desce e rebota. Faz 360, açúcar, o mamãe me passou pimenta. Ô mulher, quero ver se tu aguenta. Ô mulher, quero ver se tu aguenta. Ô mulher, quero ver se tu aguenta. Rebola, empina pro Biel e arrebenta. Ô mulher, quero ver se tu aguenta. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou pobre, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. Novinha, tu tá sensacional, tá diferente. Twister K, Fest Competições. Gostosa, sei, ela é bonita, sei. Tu não pegou, ha. Eu já peguei, ela é gostosa, sei, ela é bonita, sei. Tu não pegou, ha. Eu já peguei. Fica na moral, isso vai dar problema e de cal elas não se esconde. Cheiro de piranha, as fiel sente de longe. Fica na moral, isso vai dar caô e de cal elas não se esconde. Cheiro de piranha, as fiel. DJ Rodrigo Campos é uma porrada. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. mana tão falando que o nosso bonde arrasa. Ei, gostou? Quer me levar pra casa?